rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 3. Pop Hits. Number 2. For the first time. Pop Hits. Number 1. Cinco melhores Pop Hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Tudo que eu faço é por ti. Nunca duvide de mim quando eu te digo.

Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. E aí, tudo na paz de Deus? Bom, eu desejo que você tenha um dia sensacional. Uma quinta-feira perfeita acompanhando Target Radios. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Com as melhores rádios em rede para os melhores ouvintes. Rolou aí a primeira edição do Dia do Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo: www.targetw.com. Hoje, dia 28 de outubro de 2010. E na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou com Rihanna, Only Girl. Número 2, The Script, For the First Time. No terceiro lugar, Teenage Dream, de Katy Perry. Número 4, Rory, Diga Que Me Quer. E o quinto som mais votado na manhã foi Just The Way You Are, com Bruno Mars. E daqui a pouco à tarde, tudo pode estar diferente. Afinal, é você, ouvinte da Target, que manda aqui no Pop Hits. Clique no portal e participe. TargetW.com. Aproveite, é claro, para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. E agora tem Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Bom, e na manhã tem pedido que chega de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Beijo grande pra todo o pessoal de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, especialmente pra Laura dos Santos de Lima. Tudo bem, Laura? Ela clicou em targetw.com, foi em peça o seu som e indicou a música de Black Eyed Peas, I'm a Bee. Fiquem todos com Deus. À tarde, estou de volta. Bye, bye, baby! Make this last forever. Party and we'll chill together. On and on and on and on and on and on and on and on and on. I'ma be rocking. talking like this. What? Y'all niggas wanna talk shit? What? Why don't you put it on the blog, nigga? Rockin' like this is my job, nigga. We can't help that we popular, and all these folks wanna flock to us. Come to a show and just rock with us. A million plus with binoculars. I'ma be living that good life. I'ma be living that good, good. Sending positivity across the globe in seven seas. Take care of our families. Rocking shows, making cheese. I'ma be out with my peace. Living life, feeling free. That's how it's supposed to be. Come join my festivity and celebrate like I'ma be. I'ma be. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.